final do procedimento, chame torre 118.95. Baixo o 1645, final 10, baixa trava. Manoel 45 já avistado, livre pouso, costuma 0, vento 150 graus, 05, nós. Livre pouso, né, mas... Excesso no 5, acione iniciação, via chegada a mão, desça para o nível de voo 080, ajuste no 0 no 8. Comer 18, quando pronto, descendo para o 080 na chegada a mão, teria condições de voar a mão da presença? Aqui inicialmente o perfil, azul 2715. Ativo, quando pronto então, descendo para o 080, comer 18, azul 2715, mantendo a chegada a mão. 95, ajuste no 098, bom voo. 3345. Instalei o táxi em frente, depois direita, Índia, ponto espera da 10, chama o 2895, tá? 3145, quanto abaixo. Azul 4206, copia. Ponto contra 4206. Autorizado Recife 350, via 317, decolagem na 0, curva esquerda. Perfeito de saída Pucca, transição Aracaju, aciona 5067, controle 120, decimal 80. Autorizado Recife, nível 3, 50, via Fresno 17, pistão no 0, subida Pucca, transição Aracaju, curva esquerda. Aciona 5067, controle 120, décima 8, azul 4206. Qual é a chama pronta? 4206. Boa tarde, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste 10 no 8. 060, 1018, chegada Mari, 3894. A pistão 0 reforça brisada. 7, desceram para 2000, com 1018, sem restrições, gol 1 no 66. Então, no 0, vento 150 graus, 07 nós. Ali decola, tá 31 contigo. Positivo, mando e TAP, 3294. Autorizado. Brasília, nível 380. Voo 1869, autorizado Brasília, nível 360, via Upas e Luno 7. Decola da pista 1-0, curva à direita, sai da árvore, transição Alefa. Aciona 5062, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado para Brasília, nível 3620, via Upas e Luno 7. Decola da 10, curva à direita, pista da saída Armo, com a transição Alefa. O controle 120 decimal 8 e o transporte é 5062. Boa noite, minha nova, patrulhamento correto, chama para pushback acelerado. Para. O 1166 informa o tráfego na sua posição de 12 horas a meia dúzia de milhas com o sudoeste. Aqui as pés é um 4x4 e não irá interferir na sua aproximação. Gente do tráfego, o 1166. Controle 1208. Levando 08 a 3145, boa noite. Controle, boa noite, tá 3145 passando Big Antwerp. 3145, boa noite, contato radar, submantenha 340 via saída da El. 340 via da El, pode ir à direita da El, da presente? Após 2000 autorizado, Leda. 3000 Leda, tá 3145. São 3894, sem restrições, desça para 4000 pés. Ajuste 1018. 4000, 1018, sem restrições, da 3294. Salvador, muito boa, Chanel 6201, segue da Oscar para o Galeão. 6201, Oscar confere, autorizado para o Galeão, via rota do plano, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponda 5057, controle 120, décima 8. Aqui o 360 com uma plana de voo decolando o perfil da Gael, Leda e Rúmio. Pista 10, curva direita, 5057, 1208, controle de sanidade. Está na parte, chamará aqui para o próximo. Correto, chame para pushback, acionamento, chané 6201. Chamará. Azul 2705, número 3 na aproximação, desça com a velocidade 2309. Reduzindo agora 2309, Azul 2705. Rotor Otan 3567, Brasília. Otan 3567, formação em Fuso Oscar, autorizado Brasília, via Otan Zulu 17, nível 360. Decola da 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Transporte 5523, controle 120, décima 8. Ok, Brasília 360, decola da 10 com curva direita, Arbor Elefa, pesalu 17, 5523, 208, 3567, frente da formação Oscar. Correto, 3567, chancara, puxa, vai cancelar essa. Valeu. Teste atualizado, pouso 10, voo 966. Deixa para 2 mil pés, autorizado sinal de procedimento ele é X-ray da pistão 10 é posso habilitar. 2 mil pés, autorizado final do X-ray da 10, pistão 3294. Do 2795, desce até 4 mil pés. Ajuste no 08. 4 mil, com 18, descendo azul 2725. 2591, na formação curso Wash, autorizado Vitória, via Golf 677, nível 160. Decola da 10, curva direita, saída Coral. Transponde 5074, controle 120, décima 8. Gente, Vitória, pela Golf 677, nível de voo 1960, decola da 10, curva à direita, perfil da Coral. Transponda 5074 e o controle 1908, curso de hoje, 259. Correto, no parte 3, chama pronto, 259. Solas 39, direito 121, ONU, Solas. Não, livrão 121, ONU, à direita do ONU, vem, né? Boa noite, chamete do Juliette. Autorizado, responderá para Juliette, gol 1-1-6-6. Azul 4206, Solas. Azul 4206, na escuta do Solas Salvador. 31145, chame centro Recife, 125.1, alterno, 133.95. 251, 3395, da 31145, boa noite. Pois, por favor. Controle, boa noite, Minas 1, 4, 3, 1, 1, 1. Canemia 143, boa noite, via chegada Bonf, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 0 no 8. Chegada Bonf, deixa para o 050, Canemia 143. Estabilizado, 3895. Está autorizado o pouso 90, vento 150 graus e meia dúzia nós. Livre pouso 90, tá 3894. Solo Salvador, boa tarde, azul 2712, qual a ordem? Autorização Aracaju? Azul 2712, acho que confere a parte cópia. Prevista seria com onde? Assim. Obrigado, guarda. Azul 2712, copia? 2127. Azul 2712, autorizado Salvador, Aracaju, nível de voo 190, decola da sistema 0, curva esquerda, saída Conde, seu Golf 677. Acione 0274 no transponder, contorno 208. Estabilizar no X-ray, azul 2715. 2795, contato final do procedimento, chame torre 118.95. 1895, obrigado senhora, boa noite a todos. Boa noite, bom pouso. Solo voo 1869, instruções para o DAC, 3 horas 13 de autonomia, o alternado com o seu B de 174. Sente abaixo do táxi. Guarda. 1966, após início do táxi do Brado Azul, está livre ingresso de leste para o portão 02. Gente, após o táxi do Azul, para o 02, gol 1966. Gol 869 dará passagem ao Boeing da companhia, após continuar o táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando lá torre 1918, desceu ao 95, ajuste de altímetro no 098. A passagem aeronave da companhia, após segue via Índia, quando espera completo com a torre, 10295, gol 1869. No solo aos 46, ao liberar a direita, 1211 no solo. 211, obrigado, irmão. Salvador, uma órbita 3. 3894, que grosso. 3894, boa noite, chamei a sua Juliette. Manda a Juliette, 3284. Juliette, 3. E por nós avisar, o CRM 1 para 3. E Uno, Uno 5 a bordo, 3:25, alterna Aracaju. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste altímetro na 08. No 08, pelos altos táxi ponto de espera no 0, via Índia, torre 1895, azul 4206, boa noite. Salvador, TAM 3567, táxi 3:20, confim 1962. Ele táxi até o ponto de espera via Pátio no Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 08. E Pátio Índia lá, 1895. Aqui, 118, decimal 95. Salvador, boa noite, azul 4206, ponte espera 10, pronto. Azul 4206, após o pouso do tráfego da companhia, a TR, acordo final a linha e manter 10. Gente, após o pouso da TR ali, mantém tipo no 0, azul 4206. Após a passagem do Airbus da companhia à frente, ingresso direto, portão 03. Ok, gente, posso colar a companhia, prossegue para 03, da 394. Salvador Air Portugal 022, boa noite, we have information Oscar to Lisboa, request level 350. Copy 022, information Oscar, that's okay. 1 minute copy. Pascal 022, red. 715, no solo 50, direito 211, no solo. 211, boa noite, até amanhã. Oi, Salvador, gol 1869, ponte espera da 10, pronto. Chegou no 869, mantém a ponte espera. Manterá. Azul Salvador, boa noite, Azul 25 no 7. Azul 27 no 5, boa noite, Alfa Quilo Pat 3, quando lá atende ao sinalizador. Alfa Quilo pro 3, Azul 27 no 5. Tá, pedido o tio Alves, copy. Leite copy, Air Pascal, vira o tutor. Clear to Lima Papa Papa Tango, flight level 350, take off 10, left turn, Buca de Patri, Z transition. Via open 10 until Natal, after flight plan, Skulk 5071, Salvador de Patri 120.8. Clear to Lima Papa Papa Tango, flight level 350. Pater Runway 10, expecting Buca de Pater, de Pater Transition, Upper Zulu 10, then Natal, Flight Land Route, and Squawk 571, and de Pater 10.8, Air Portugal 022. Copy 022, after departure, left turn. Left turn, copy Air Portugal 022. Feedback correct, approach for setup and push gate 11. Call you ready for push and set up to gate 11 Air Portugal 022. Azul 4206. Azul 4206, boa noite, contato mandar, subir mantenha 350, via sair da Puca. Puca, 350, 4206. A papapá Mike Juliette Romeu, confirmando, surge? Ativo, confirme a altitude que mantém no farol da barra. Papapá Mike Juliette Romeu. Botão 3567, após a aeronave da Gol iniciar a rolagem, alinhar e manter no zero. Alinhar e manter no zero, 3567. Da 1143. 6143, complete o nosso procedimento, chame torre 118, decimal 95. 295, cuidado. Torre, boa noite, né? 6143, localizador, campo 20. Eu avalio pistoleiro, Xané 6143, loja Xané 018. 18. Mike Juliette Romeu, ciente, reporte iniciando sobrevoo no Pelourinho. 254, chame o controle em 208. 208, boa noite. Salvador, boa noite, bom 869. Rumo 869, boa noite, contato radar, via saída Arbor, submantenha 360. Arbor 360. Quanto possível direto, Árvore ou Elefa, rumo 567, decolagem autorizada no zero, vento no meio 0 grau 079. Iniciando, tá. Ah, na final baixa travada, Xané 6143. 761143, 2 Xané, continua a aproximação, guardando a pista livre. Aguardando. Curso, pronto, copy? Curso, Autorizado Salvador Vitória, nível de voo 360, decolada pistola 0, curva direita, saída da El, Leda e Dev, vento 250, conforme a rota do plano de voo. 5190 no transponder, controle Salvador, período 208. Nós, autorizado pouso, pista 10. Ele pousa 10, se não é 143. Leda, Bidev, 5150, 10208, voo, Nebacê. 10 no transponder, curva direita no perfil da saída da Elgo, no 645. Dias, direita da Elgo, 198. Confirme o transponder, Santiago? 5150. 5110. Ah, positivo, 5110, não quero desculpar. Chame pronto no 09. China Centro do CIF em 2018, com alternativa do I5, decimal 45. Chané 6201 para o TAC, 151 a bordo, 3:30 para o TAC. Chané 6201, livre táxi até o ponto de espera, e ainda quando lá corre. 1-1-8-9-5, ajuste altímetro 0. Muito bom, boa a todos. 0-9 no altímetro, nível 5, pode esperar 0-2-2-9-5, Pelourinho vai com todos, Serra Índia com Índia Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu. Para 2010, o altímetro em Salvador 1-0-1-8, livre Lia 7-3 para 1-0, intercepta a chegada da Maria em TAP, procede na aproximação 3-1-0. Ok, intercepta então em TAP, 2000-1-0-1-8, da 3-1-0. Sistema 143 de volta. Sistema 143, boa noite, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07. Recife, as frequências 2288, alternando 260. Recife, 288, 260, boa, 1869. Qual é a posição do rapaz, o Xenemia 143? 07 a posição, o Xenemia 143. Ah, sim, então, ele é 07. Salvador, Oxané 6201, boa noite, Montesquieu 1-0. Oxané 6201, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 5 nós. Livre, decolagem, pista 1-0, Oxané 6201. Azul 2591 solicita puxa acionamento remoto aqui. O Azul 2591 não pode ser autorizado, chame táxi. A gente vai chamar para táxi, o Azul. Good evening, Oscar Austria, Eco Juliet Alpha, descent level 150, Mari Arrival. Oscar Eco Juliet Alpha, spoke identification, descent maintain flight level 050, clear on Mario level. Maintain descending level 50, Mario arrival. Confirm descending level, flight level 50. 050, that's correct. Roger, descending flight level 050. 3567, channel centro Recife, frequências 288, antena 260. 288-1260 até 3567. É que Juliette Romeu, sua posição? Contrabando plataforma na proa de Serra Índia, fim de mais seleção. É, tira para o pouso em Serra Índia, com ele? Pouso completo. É tipo a minha lateral para o pouso, Mike Juliette Romeu. Informará, Mike Juliette Romeu. Salvador Air Portugal 0222, gate 1-1, request push and set. Para TAP 0-2-2, report 4-tex. Here to push and start, call you 4-tex, Air Portugal 0-2-2. Controle, Salvador Estranha 201, correto. 301, contato radar decolar, submantenho 360, preciso conforme autorizado. 360, Serena 201. Localizador avistando, tá 310. Completa a torre na frente, acima da torre em cima do... Confirme? Na torre em 18, decimal 95. 95, 390, ali. Boa noite, 390. 3190, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 8 nós. Livre pouso 10, tá? 3190. Azul 2591, agora sim para o push. Autorizado, chame táxi, Azul 2591. Obrigado, vai chamar para o táxi. 6201, subtítulo 340. 340 para 201. Poderia guardar já o 6201? Guarde. Poderia diminuir um pouquinho o brilho do mapa, por gentileza? Obrigado, tá ótimo. Com Serra Índia com Índia para pouso, Mike Filete Romeu. Eu sou livre, Mike Filete Romeu. Livrando, graças a uma boa. Salvador, boa noite, 3190 da Sânia. 3190, boa noite, caminhante da F6 Juliette. Da Juliette, 3190. Portugal 062 Clear Taxi and Sea Holding Point, VAM Enable, India Holding Point, Contact Tower, 118.95, QNH 1018. Portugal 022 Clear the Taxi to Holding Position via Apron, India, Contact 118.95.0 and 1018 QNH. Azul 2591 para o táxi, linha 3 a bordo, 4 horas de autonomia até na Galeão. Confirmação, autonomia? 4 horas. Segue o Boeing da TAP até o ponto de espera quando lá corre 118.95, assistência 1098. Gente, vai ficar atento o Boeing da TAP e vai chamar em 118.95 no ponto de espera. É 201, chame Recife 251, antena 3395. 251, confirma a secundária? 3395. 3395. Posso colocar com o Juliet Alpha, que eu falo não, Electric to the Coast, to runway 10, 72,000 feet, Municipal 1018, Common Station, on Alkali, of course. Roger, cleared to descend out to 2,000 feet, QNH 1018, and clear to perform ILS runway 18, Oscar Juliet Alpha. Call you, localizer established. Chamou o Echolote 2591? Não, 6190, só observando que o TAP não é um Boeing, é um A340, um Airbus. Excelente. Juliette, só 3190. Mantém a posição, só 3190. Mantém. O 2591 segue o Airbus, então, da TAP, não é isso? Afirmo. Ok. Azul 2591 na escuta? Na escuta. Ainda tá no pátio 3? Sim. Bem, se mantém a posição no pátio 3, é após a passagem do Airbus da TAM, tem livre ingresso no pátio principal. Ambiente, após o pátio tem ingresso no pátio principal, azul 2591. Afirmo, Juliette, portão 05. Juliette, para o portão 05, 3190. Salve, eu vou... Gonomeia 45, pushback, tudo bem? Na posição 09, autorizado, Gonomeia 45, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Silvio, boa noite. This is Mike Maxwell, 678. To Lisbon, Lima Papa, Papa Tango. Requesting flight level 330 and clear on service. Confirming? Mike Zulu, 678. Then take off runway 10 and Portugal 0222. Mike Zulu 679, grounded. Request for Mike Zulu 679. Go ahead. So, we are on position 10. We are requesting clearance to Lisbon, flight level 330. That's okay, in 1 minute copy. Mike Zulu 679. 678, ma'am, 678. Down, Bleach, final exit for approach to runway 10, contact now, Wilton frequency 118.995. Complete ILS 10, 118.95, good day. Goddard, Oscar Echo, Juliet Alpha, establish localizer 10. Oscar Echo, Juliet Alpha, continue approach, standby runway vacator QNH 1018. Continue approach runway 10 QNH 1018, Oscar Juliet Alpha. Azul 2591, ponto de espera. Azul 2591, mantém o ponto de espera. São 3 horas e 50, galeão. Até o próximo atmosfera Apache 1 entra quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro na 08. Repartiu a Índia 895. Juliette Alpha, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 7 knots. Juliette runway 10, Oscar Juliette, how's it? Portugal 022, airborne at 16, over the departure 120, decimal 80. 120, decimal 80, bye bye. Boa noite, Portugal 022, we are crossing 1300. So 022, radio contact from the departure, climb maintain flight level 3, transmit performance Fuka departure. Clear up 350 on Fuka departure, transition to depart, Portugal 022. Contact AIS Rio. Autorizado a alinhar e manter 10. Ali mantém o azul 259. Oscar Echo, Juliette Alpha, ground, that's 19, and the key to run it to the right and call ground control, 11, decimal 1. Right on echo 121 decimal 1. Autorizado a alinhar e manter pistão 10. Alinhar e manter 10. Muito obrigado. Ground, os prospect, Juliet Alpha, on Alpha. Oscar Echo, Juliet Alpha, report hold short of Juliet. Hold short of Juliet, Oscar Juliet Alpha. Azul 2712, estamos com 559, 3 horas e 10, Recife. Ele tá aqui até o ponto de espera via parte 1 no Inter, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste altímetro na 08. 1018 ajustado, autorizado, tarde via parte, o parte principal, índice, a ponto de espera, chama 2, 1895, obrigado, boa noite. Charlie 2591, contato radar Decolagem, subiu manter o nível de voo 160, saída Coral. Em ascensão por 160 na saída Coral, Azul 2591. Depois de 2000 pés, voo direto Coral, 2591. Confirmo. Depois de 2000 pés, voo direto Coral. Quase 2000, direto Coral, 2591, obrigado. Oscar, Echo, Juliet, Alpha Ground. Let's go ahead. 30 left, straight ahead, the gate 14, remote 14, apron 1. Apron 1 to the left, 14, the gate, Oscar, Juliet, Alpha. Remote 14. Tráfego, Salvador, Oceanair 6259. Oceanair 6259. Boa noite, papai, informação em curso, aguarde cópia. Demativo, você só tá aguardando a escuta. CM2-59, troca cópia. Prossiga na escuta. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível de voo 360. Decola da 1-0, curva direita, saída da Leda Motiva. Tropezulo 1-0, Papa Alfa Índia, DCT Umbate, tropezulo 4-4, conforme a rota do plano de voo. Aguarde transponder, controle Salvador Operando 208. Que isso? Ah, por isso, após da Leda Motiva, confirma pra mim a rota que tá diferente aí. A rota que nós temos aqui é tropezulo 1-0, Papa Alfa Índia, DCT Umbate. Nós tínhamos entre os números era até Taubaté. Então, entendeu que autorizado o nível 360 para Guarulhos, decolando da pista 1-0, curva direita, executa da El Leda Motiva. É, papá, entre os números 1-0, papá Alfa Índia, DCT, vai, controle 1-208 na Stage Vibe Transforma. O Xai 62 para confirmar a rota que eles têm lá e já passa o transfone e a rota certa. Obrigado. Dois, autorizado a linha e manter pistão 1-0. Ali mantém na 1-0, azul 2, 7-0. Oh, 0-2-2, contact receive same frequency 1-2-6, small 8-5, but copy 1-2-5, small 4-5. What? Contact receive same frequency 1-2-6, small 8-5, but copy 1-2-5, small 4-5. Sifon 12685 and backup 12545. O 645 decolar 225, controle 120, decimal 8. 208, boa. Lima, boa noite, Gono 645, no perfil da Dael, passa 1200 metros. 45, contato com a Dael, decolagem, submontanha o nível de voo 360, após cruzar 2000 pés de Leda. Positivo, após 2000, direto.